observações da Pérola para atualizar sua aparência. Pérola, garantia com certeza de qualidade. João Colim, 9 de março. FM Floresta Negra, Joinville, Santa Catarina.